estaremos certamente à altura de representar com dignidade, com afirmação, com proposta política, os eleitores que tiveram a coragem e a determinação de votar em nós. Oposição firme, oposição construtiva, oposição atenta, oposição a querer construir uma alternativa, porque é fundamental, fundamental, e esta noite eleitoral é mais uma resposta a isso, que determinadas pessoas que ocupam uma posição política no centro-direita em Oliveira do Hospital, que afastem de vez, se afastem de vez, e deixem afirmar uma nova geração da qual eu faço parte, e que possamos, daqui a 4 anos, de facto, oferecer ao Conselho de Oliveira do Hospital uma alternativa política consistente e capaz de derrotar o Partido Socialista.